purita. Muita criança, muito verde. É isso aí. E desse jeito, vagabundo, lágrimas de sangue se misturam na taça. Mas um dia que se vai, é tranca, é cela. Justiça cega, saudades da favela. Olho na ventana, o sol nascer quadrado, um terrível pesadelo. Mas tô acordado, desgosto pra minha mãe. Eu lamento, sou primogênito do casamento. Reze um Pai Nosso para entrar, Ave Maria pra escapar. Todos seus pecados você vai pagar. Puxar, tirar, aqui nesse lugar é a lei do cão. Aqui na terra, discípulos de Lucifer. Aqui de esfera, saticismo, meu ego, vaidade em excesso. Baladas, dinheiro, shopping, sucesso. O louva no pulso e várias raças. Sonzeira e disqueteira no ômega prata. Sonho de consumo, sempre quis, é minha cara. O quê? Ser feliz, a BMW preta me fascinou. Você pode ter o mal, o diabo soprou. Mundo de ilusão, meu castelo caiu. Num DVC 157, puta que pariu. As vadias, os traíras me deixaram. Nenhuma carta esses anos me mandaram. Hoje chego, amigo, é dinheiro no bolso. Não caguentei ninguém, não dei esse gosto. Fim de tarde, lembranças raras. O metrô passa, itinerário Jabaquara. Cortando a cruzeiro, levando a esperança. Bateu na mente os tempos de criança. Brincava com os manos de polícia e ladrão. O filme acabou lá na detenção, onde o filho chora, certo. E a mãe não vê. 509 barra E. Só os fortes, só os fortes sobrevivem. É desse jeito, é desse jeito. Só os fortes, só os fortes sobrevivem. Só os fortes, só os fortes, só os fortes sobrevivem. Só os fortes, só os fortes, só os fortes sobrevivem. Amanheceu, amém, reprisa a rotina. Bola que arca, ódio faxina. Luz, câmera e ação. Mais um coxinha na muralha com a R na mão. Só, deixou só a mulher pra cuidar de ladrão. Tragando um cigarro, observa minha reação. O bicho me atenta pra eu pular. Vai arriscar. Aoê no futebol, chicote estrala. Treta de ladrão, pelotão, o choque se prepara. Pra embocar, pra controlar, pra arregaçar. Programado pra matar, a bandeira da paz não será estiada. Caiu mais um na 10, várias facadas. O sangue jorra, não é maquiagem. Um prontuário ao menos na contagem. Me esquivo, tô longe dessa trilha. Dessa trilha. Se não atraso o lado, não crio minha filha. O mano chapou, ficou louco. Se pai é HIV, tuberculoso. Poucos dias, ficou pele e osso. Acabou o sofrimento, tia no pescoço. No peão, trombei o maluco da quebrada. O mano ligou, que a área tá embaçada. O justiceiro tão matando até umas horas. A luz do dia, mas minha fé é a luz. É só. Quem me guia, Judas é mato. Só traição. Nem Cristo escapou da podridão. Sofrimento, vale da sombra da morte. Nasci pobre, preto e pouca sorte. O sol se põe, escurece lentamente. Aí, Aguaí, sou sobrevivente. Só os fortes, é desse jeito. Só os fortes, é desse jeito. Só os fortes sobrevivem. Só os fortes, só os fortes, só os fortes sobrevivem. Só os fortes, só os fortes, só os fortes sobrevivem. Só os fortes, só os fortes, só os fortes sobrevivem. Domingo é visita na ilha. Se Deus quiser, vou ver minha filha Emily Lauri. Minha joia rara puxou o pai. Minha cara, Tanner, Gerald, Jonathan e Jelly, Robert, Evelyn, Stephanie. A patota de Cosme veio me ver. 24 horas, penso em vocês. Alegria dura pouco. Acabou a visita, despedida, lágrimas. Um adeus. A dona Neuza diz: quarto coração, tá mó depressão, mó neurose. Voltar pro pavilhão. O cara queria se esconder atrás da Bíblia. Mentira não vira. Quem é? Não se cria. O crime é podre, mas não admite falhas. Por que, tiozão? Nós somos fãs de canalhas. A micha caiu, mó B.O. 2, 1, 3, e vai dar o ar sem dó. Vai morrer igual porco, ladrão na ira. Arranca o pescoço, o sistema não regenera ninguém. E quem mata morre também. Você custa 300 por mês. Hoje o rango veio azedo outra vez. Quem planta vento, colhe tempestade. Se eu visse minha coroa, não estaria atrás das grades. O juiz bateu martelo, 14 de reclusão. Dentro desse inferno só agora sei o valor da liberdade. Um minuto lá é igual uma eternidade. A faculdade é mil grau. O terço se pá, ganho o acondicional. Só os fãs sobrevivem. No Vietnã, pertence a Deus meus dias de amanhã. O sol se põe, escurece lentamente. Por quê? Sou sobrevivente. É desse jeito, água aí. Essa é a família. Função, DJ Tony nos squats, squats, squats. Meu Deus. Afroex. Afroex e Dex. Afroex e... DJ Tony. Uma par de manos que são considerados o perigo para a sociedade tem uma missão.